dia, São Salvador, aqui é o Azul Alfa, Azul Golf. Alfa Zulu X-Ray. Alfa Zulu Golf, pede autorização de reboque do pátio 3 até posição 01, pátio 1. Ok, Alfa Zulu Golf, está autorizado do pátio 3 até o portão 01 do pátio 1, reporte ao término, mantenha-me escuta. Zulu Golf, ciente.